Essa vai pra minha família, cê é a contenção do fader. Ainá, Nandi, minha filha, cê é a contenção do fader. Pirâmide perdida, cê é a contenção do fader. Tio Fio, meu sócio na batida, é a contenção do fader. B7, minha quadrilha, é a contenção do fader. Pra toda minha área, cê é a contenção do fader. Cê é a contenção do fader. Calmo como sempre, essa é a contenção do fader.